Isto chama-se um livro-objeto. Eu já tinha visto dois. Um que era um tabuleiro de xadrez, engraçado, que era uma pessoa que adorava jogar xadrez. E o Jorge transformou isto, que se pode ter muitas leituras. Isto pode ser um suplífero, pode ser um anestésico, pode ser... É uma vitamina. Obrigado. Uma vitamina. E, portanto, eu acho que saiu fora da rotina normal do que é o livro tradicional. E não perde nada, porque está cá tudo. Está cá tudo. Aquilo que ele quer dizer, aquilo que ele é, e aquilo que habitualmente ele foi fazendo ao longo dos tempos, foi escrever. Muita gente não encontra estes livros nas prateleiras das bibliotecas, ou pelo menos nas prateleiras das papelarias. Porquê? O Jorge faz um trabalho excelente a nível de redes sociais. Hoje é um dos meios que se utiliza muito, embora nem todos tenham muito acesso. Ele consegue vender centenas de livros online, que é uma coisa engraçada. Ele esteve há dias num sítio na Guarda, onde levaram quase uma centena de livros para assinar, sem ele ter vendido nenhum diretamente. Portanto, ele ficou admirado e fica, porque há muita gente que compra online. Aliás, a edição e-book, que é a edição que se vende online, tem mais vendas do que papel, que é uma coisa fantástica. E eu sei também que ele tem ideias, de facto, de lançar um livro mais recentemente, enfim, já mais no contexto do normal, lançar um livro, um outro livro. Ele tem trabalho e tem matéria e material para isso, que é muito, e certamente vai ser mais um êxito. Só dizer que um dos poemas que ele vai a Lisboa, um dos poucos poemas que foram selecionados Palavras de Veludo, ele dos poucos poemas que foram selecionados a nível nacional, ele foi um deles escolhido para ir a Lisboa por causa desse poema.